Hermione e Rony enrijeceram. Harry olhou para os lados, procurando um sinal da bainha incrustada de rubis, mas Scringeour não a tirou da bolsa de couro, que, de todo modo, parecia pequena demais para contê-la. — Então onde está? — tornou Harry desconfiado. — Infelizmente, disse Scringeour, aquela espada não pertencia a Dumbledore para que dispusesse dela. A espada de Godric Gryffindor é uma importante peça histórica e, como tal, pertence... — Pertence a Harry — completou Hermione exaltada. — A espada o escolheu. — Foi ele quem a encontrou. Saiu do chapéu seletor para as mãos dele. De acordo com as fontes históricas confiáveis, a espada pode se apresentar a qualquer aluno da Grifinória que a mereça, retrucou Scringeour. Isto não a torna a propriedade exclusiva do Sr. Potter, seja o que for que Dumbledore tenha decidido. O ministro coçou o queixo mal barbeado estudando Harry. Por que acha que Dumbledore quis me dar a espada? Respondeu Harry, se esforçando para não explodir. Talvez tenha achado que ficaria bonita na minha parede. Isto não é brincadeira, Potter, vociferou Scringeour. Teria sido porque Dumbledore acreditava que somente a espada de Godric Gryffindor poderia derrotar o herdeiro de Slytherin? Quis lhe dar aquela espada, Potter, porque acreditava, como tantos, que você está destinado a destruir ele que não deve ser nomeado? Uma teoria interessante. Alguém já tentou transpassar Voldemort com uma espada? O Ministério talvez devesse encarregar alguém disso, em vez de perder tempo desmontando desiluminadores ou abafando fugas em massa de Azkaban. Então, é isso que o senhor está fazendo, ministro? Se trancando em seu gabinete para tentar abrir um pomo? As pessoas estão morrendo. Eu quase fui uma delas. Voldemort atravessou 3 condados me perseguindo. Matou-lhe o tonto. Mas o ministério não disse uma palavra sobre a perda, disse? E ainda espera que cooperemos com o senhor? Você está indo longe demais, gritou Scringeour, levantando-se. Harry pôs-se de pé também. O ministro se encaminhou para Harry, mancando, e lhe deu uma forte estocada no peito com a varinha. O golpe abriu um buraco como o de uma brasa de cigarro na camiseta do garoto. — Ei! — exclamou Rony, erguendo-se de um salto e empunhando a varinha. Mas Harry disse — Não. — Você quer dar a ele uma desculpa para nos prender? — Lembrou-se de que não está na escola, não é? — perguntou Scringeour, bufando no rosto de Harry. — Lembrou-se de que não sou o Dumbledore que perdoava a sua insolência e insubordinação. Você pode usar essa cicatriz como uma coroa, mas não cabe a um garoto de 17 anos me dizer como dirigir o ministério. Já é hora de você aprender a ter respeito e do senhor aprender a merecê-lo. Ouviu-se um tropel de passos e, em seguida, a porta da sala de visita se abriu de repente e o senhor e a senhora Weasley entraram correndo. Nós pensamos ter ouvido, começou o senhor Weasley, absolutamente assustado ao ver Harry e o ministro virtualmente se enfrentando, vozes alteradas. Ofegou a senhora Weasley. Scringeour se afastou uns 2 passos de Harry, olhando para o buraco que abrira na camiseta do garoto. Pareceu se arrepender de ter perdido a cabeça. Não foi nada, rosnou o ministro. Lamento. Sua atitude... Disse encarando Harry mais uma vez. Pelo visto, você pensa que o ministério não deseja o mesmo que você, o que Dumbledore desejava. Devíamos estar trabalhando juntos. Não gosto dos seus métodos, ministro. Está lembrado? Pela segunda vez, ele ergueu o pulso direito e mostrou a Scringeour as cicatrizes lívidas no dorso de sua mão, em que se liam não devo contar mentiras. A expressão de Scringeour endureceu. Virou-se sem dizer mais nada e saiu mancando da sala. A senhora Weasley apressou-se em acompanhá-lo. Harry ouviu-a parar à porta dos fundos. Passado pouco mais de 1 minuto, ela falou da cozinha. Ele foi embora. E o que ele queria? Perguntou o senhor Weasley, olhando para Harry, Rony e Hermione no momento em que a senhora Weasley voltava a se reunir com eles. Entregar o que Dumbledore nos deixou, disse Harry. Acabaram de liberar o conteúdo do testamento. Lá no jardim, os 3 objetos que Scringeour dera aos garotos passaram pelas mesas de mão em mão. Todos admiraram o desiluminador e os contos de Beedle, o bardo, e lamentaram que Scringeour tivesse se recusado a entregar a espada. Mas ninguém foi capaz de sugerir o motivo por que Dumbledore teria legado a Harry um velho pomo. Quando o Sr. Weasley examinava o desiluminador pela terceira ou quarta vez, sua mulher arriscou um palpite. — Harry, querido, estamos mortos de fome. Não quisemos começar sem você. Posso servir o jantar agora? Todos comeram rapidamente e, ao terminarem de cantar um parabéns para você, igualmente rápido e devorar o bolo, a festa foi encerrada. Hagrid, que tinha sido convidado para o casamento no dia seguinte, mas era grande demais para dormir na toca, superlotada, saiu para armar sua barraca em um campo vizinho. — Encontre a gente lá em cima, depois que o pessoal for se deitar. Sussurrou Harry para Hermione enquanto ajudava a senhora Weasley a devolver o jardim à normalidade. No quarto do sótão, Rony examinou seu desiluminador e Harry encheu a bolsa de briba que Hagrid lhe dera, não com ouro, mas com os seus objetos mais preciosos, embora alguns aparentemente não valessem nada. O mapa do maroto, o caco do espelho de Sirius e o medalhão de R.A.B. Ele fechou bem os cordões e prendeu a bolsa ao pescoço. Depois sentou, segurando o velho pomo e observando suas asinhas esvoaçarem debilmente. Finalmente, Hermione bateu a porta e entrou nas pontas dos pés. Abafiato, sussurrou, acenando a varinha em direção à escada. Pensei que você não aprovasse esse feitiço, implicou Rony. Os tempos mudam, respondeu Hermione. Agora, mostre-nos aquele desiluminador. Rony atendeu seu pedido na mesma hora, erguendo-o à frente, clicou o objeto. A única luz que brilhava no quarto se apagou imediatamente. A questão é, cochichou Hermione no escuro, poderíamos ter obtido o mesmo efeito com aquele pó escurecedor instantâneo do Peru. Ouviu-se um leve estalo, e a chama da luz do candeeiro voou de volta ao teto e iluminou-os. Mesmo assim é legal, disse Rony na defensiva. E, pelo que dizem, foi o próprio Dumbledore que o inventou. Eu sei, mas com certeza ele não teria mencionado você no testamento só para nos ajudar a apagar as luzes. Você acha que ele sabia que o Ministério confiscaria o testamento e examinaria tudo o que nos deixou? Perguntou Harry. Sem a menor dúvida, respondeu Hermione. Não podia nos dizer no testamento por que estava nos deixando essas coisas. Ainda assim, isso não explica... Por que não poderia ter nos dado uma dica quando estava vivo? Indagou Rony. Exatamente, concordou Hermione, agora folheando os contos de Beedle, o bardo. Se esses objetos são suficientemente importantes para legá-los a nós, bem debaixo do nariz do Ministério, seria de esperar que desse um jeito de nos informar o porquê, a não ser que achasse que era óbvio. Ele enganou-se então, não foi? Disse Rony. Eu sempre disse que ele era um doido. Um gênio e tudo mais, mas pirado. Deixar ao Harry um pomo velho. Afinal, o que é isso? Não faço ideia, disse Hermione. Quando Scringeour fez você segurá-lo, Harry, estava certa de que alguma coisa ia acontecer. É. Bem, disse Harry, seus batimentos se acelerando ao erguer o pomo entre os dedos. Eu não ia me esforçar muito na frente de Scringeour, não é? Como assim? Perguntou Hermione. O pomo que eu capturei na primeira partida que joguei na vida, disse Harry. Você não lembra? Hermione pareceu simplesmente aturdida. Rony, no entanto, soltou uma exclamação apontando freneticamente de Harry para o pomo e de volta até recuperar a voz. Foi esse que você quase engoliu? Exatamente, disse Harry, e com o coração disparado, encostou a boca no pomo. O pequeno globo alado não se abriu. A frustração e o desapontamento o invadiram. Ele baixou o pomo de ouro. Então foi a vez de Hermione gritar. Letras. Tem uma coisa escrita nele. Depressa, olhe. Harry quase deixou cair o pomo de surpresa e agitação. A amiga tinha razão. Gravadas na lisa superfície dourada onde, apenas segundos antes, não existia nada, agora se viam três palavras, na caligrafia fina e inclinada que o garoto reconheceu ser a de Dumbledore. Abro no fecho. Mal acabara de ler, as palavras tornaram a desaparecer. Abro no fecho? Que será que isso significa? Hermione e Rony balançaram a cabeça perplexos. Abro no fecho, abro no fecho. Contudo, por mais que repetissem as palavras com diferentes inflexões, não foram capazes de extrair delas qualquer outro significado. E a espada? Disse Rony, por fim, quando já tinham abandonado as tentativas de adivinhar o significado da inscrição no pomo. Por que ele quis dar a espada ao Harry? E por que não pôde simplesmente me dizer, comentou Harry baixinho. Estava lá, na parede do gabinete, bem à vista durante todas as nossas conversas no ano passado. Se queria deixá-la para mim, por que não me entregou a espada pessoalmente? Ele teve a sensação de estar sentado, fazendo uma prova, diante de uma pergunta que seu cérebro lerdo e insensível devia ser capaz de responder. Havia alguma coisa que não entendera nas longas conversas com Dumbledore no ano anterior. Será que devia saber o que tudo aquilo significava? Dumbledore tinha esperado que ele entendesse? E quanto ao livro, disse Hermione, os contos de Beedle, o bardo? Eu nunca ouvi falar deles antes. Você nunca ouviu falar de os contos de Beedle, o bardo? Perguntou Rony incrédulo. Você está brincando, certo? Não, não estou, respondeu Hermione surpresa. Então você os conhece? Claro que sim. Harry ergueu os olhos se divertindo. Rony ter lido um livro que Hermione não conhecia era um fato sem precedentes. Rony, no entanto, parecia espantado com a surpresa dos amigos. Ah, gente, que isso? Todas as histórias tradicionais para crianças são supostamente de Beedle, não? O Poço da Sorte, o Mago e o Caldeirão Saltitante, Bebite a Coelha e o Toco que Cacarejava... Perdão, disse Hermione rindo. Como é mesmo essa última? Ah, qual é? Exclamou Rony, olhando para os dois sem acreditar. Vocês devem ter ouvido falar em Bebite a Coelha. Rony... Você sabe muito bem que Harry e eu fomos criados por trouxas, lembrou Hermione. Não ouvimos essas histórias quando éramos pequenos. Ouvimos Branca de Neve, os Sete Anões, Cinderela... Que é isso? Uma doença? Perguntou Rony. Então são histórias para crianças? Perguntou Hermione, reexaminando as runas. É, respondeu Rony, inseguro. Quero dizer, é o que contavam para a gente, entende? E todas essas histórias antigas são do Beedle. Não sei como são na versão original. Mas por que Dumbledore achou que eu deveria lê-las? Alguma coisa rangeu abaixo do sótão. Provavelmente é o Carlinhos. Agora que mamãe foi dormir, deve estar saindo escondido para fazer os cabelos crescerem, disse Rony, nervoso. Mesmo que seja, devíamos voltar para a cama, sussurrou Hermione. Não vai pegar bem a gente perder a hora amanhã. Não mesmo, concordou Rony. A mãe do noivo cometer um homicídio triplo e brutal pode estragar o casamento. Vou acender as luzes. E ele clicou o desiluminador mais uma vez enquanto Hermione ia saindo do quarto.